Ao toque de 10 segundos, irei revelar a maior verdade já dita. Dois D é melhor que 3D. Meu nome é Robson Otto Aguiar. Foda-se.